estamos aqui, em frente ao Planalto Central, onde olhamos tudo belo, enquanto nas periferias há fome, desespero e maus tratos. Aonde fica o cidadão brasileiro? Brasileiro? Brasileiro? Brasileiro? Chega mais ali, não tenha medo não. Só ideia certa, distante da confusão. A infunção aqui quem fala é mais um irmão. Longe do erro, um preto sangue bom. Que se pá, segue tranquilo o caminho da paz. Já sofri demais, não, fiquei pra trás. Quando o moleque a parada era difícil. Não se envolver com vício. Servir de bom exemplo, o orgulho da família. Saber que o pai trabalha feito louco todo dia. Reconhecer quando fazia algo complicado. Saber ficar calado. Se você tá feliz porque passou na faculdade, pode crer, eu passei muita dificuldade. A revolta cresce com os anos de sofrimento, mas aí várias lembranças no pensamento. O que valeu a pena, o que se perdeu. Evolução e atitude por tudo que aconteceu. Quantos fulanos perderam a liberdade? O crime não compensa, eu tô sabendo, meu compadre. O sobe e desce do camburão na viela. O lamento de vários manos atrás de uma cela. Graças a Deus os que ficaram hoje estão de boa. Aqueles que vacilaram morreram à toa. Tive convite pra conhecer o diabo. Muita atenção, ladrão, toma cuidado. O caminho sem volta é tentador. Vários parceiros já foram, mas eu não vou, não. Tem muita coisa aí, não vale a pena arriscar. Envolvimento pesado pra mim não dá. O sistema, a sociedade torcem contra mim. Querem que eu seja assim, mas um sangue ruim. Um cara frio e calculista disposto a matar. Aí não dá função, não quero vacilar. Vários convites pra cheirar a cocaína. Vida de noiado não, não é a minha sina. Tanta coisa boa e a maldade tá no ar. Tenho uma vida pela frente e não posso parar. Virar cliente em qualquer bocada ou trabalho honesto, vida longa na quebrada. Criar meus filhos com aquela educação, mantendo sempre a base, a minha crença e tradição, irmão. Com a certeza de um futuro decente, no jogo da vida, mais um sobrevivente. Recurso, mortes, credores, inimigos, balas, armas de fogo, guerras entre bandidos. É meu cenário, malandro, meu dia a dia. Paisagem fria, cartão da periferia. Eu vejo o ser humano sendo tratado como um bicho. Criança virando lata, comendo lixo. Se isso é vida, me diga, seu doutor, como é que alguém vive feliz sentindo fome e dor? O vício nessas horas é o aliado. Se eles te pegam, vai ver o sol nascer quadrado. Vejo os patrícios matando por um real. Na fissura do pó, invadem qualquer quintal. É foda, indiferente pra você, tanto faz. A verdadeira malandragem não existe mais. Muita gente bota a culpa no governo pela situação precária e o desemprego. A vantagem sempre está do lado da burguesia, que contribui com a miséria e financia. Político rouba milhões e não vai preso. Maluco mantém na roda o baseado aceso. Quem facilita o tráfico na favela geralmente não é quem consome ou vive nela. Como chega aqui, todo mundo tá ligado. Mas é o pobre que paga, encarcerado. Serve de testa de ferro, bode expiatório. E a família chora no velório. Mas se você é rico e tem um bom advogado, é, cê tá ligado. Peixe pequeno da ibope na televisão. Prenderam mais um traficante, otário ladrão. O verdadeiro bandido usa terno e gravata. Nunca foi pra cadeia, nem leva tapa. Sempre se safa, escapa, dá um jeito. Pela população inteira perderam respeito. Pra cima de mim não, conheço seu chaveco. Não deixo quieto. É, sem paciência é a falta de dinheiro. Deixar qualquer cidadão honesto no desespero. Chacina, assalto, a ocasião faz o ladrão. Que não perdoa, atira, joga no chão. É tipo um filme em que a cena se repete. Nada muda, é teste. Eu tô cansado de tanta patifaria. Remar contra a maré sempre na correria. Seduzo, mortes, credores, inimigos. É. Seduzo, mortes, credores, inimigos. É. Seduzo, mortes, credores, inimigos. É. Inimigos. É. Inimigos. É. Seduzo, mortes, credores, inimigos. É. Seduzo, mortes, credores, inimigos.